Milhões de coisas eu posso dizer, mas prefiro esquecer. Você voltou como quem não tem nada pra resolver. Não tem sentido ir embora assim, sem olhar bem pra mim. Virar as costas e deixar pra trás é mais fácil, enfim. Tudo aconteceu de um modo tão normal, eu não pude imaginar todo o mal que passou antes de nós dois fosse aqui voltar. Tem que decidir e não voltar atrás, acreditar no que acontece entre nós, ou tentar viver tudo aquilo que esqueceu. Preciso de um sim ou não, baby, ou não, sim ou não, sim ou não, não, sim ou não. Eu não vou tentar te convencer de que vai ser bem melhor, não, não. Deixar tudo e voltar pra mim, yeah. Porque é querer e só, o que eu desejo é dar um final, pra não ficar sonhando, pra não ficar sonhando com essa história assim tão irreal, yeah. Que já encerrou o seu tempo. Nem tudo que se quer pode acontecer. O que eu sinto é o que ficou por ter visto em você tudo que ninguém jamais viu, mas não ouviu. Yeah, yeah. Tem que decidir e não voltar atrás, acreditar no que acontece entre nós, ou tentar viver tudo aquilo que esqueceu. Preciso de um sim ou não, sim ou não, baby ou não, sim ou não, não, sim ou não, baby. Se eu ficar sem você, me diz pra onde ir. Eu não sei se estarei ao seu lado outra vez. Como pode esquecer tudo que eu prometi pra te ter perto de mim? Não. Tem que decidir, e decidir, e não voltar atrás, acreditar no que, vou tentar viver tudo aquilo que esqueceu. Preciso, preciso de um sim ou não. Decidir e não voltar atrás, não voltar atrás. Preciso de um sim ou não, sim ou não, sim ou não, não, ou não, sim ou não, não, não. Preciso de um sim ou não.